Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Elder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que a bondade do Senhor, a sua misericórdia, a sua graça te alcance agora, te envolva, abençoe a tua casa, abençoe teus filhos, abençoe teus negócios, abençoe a tua saúde, abençoe a tua família, a tua vida, tudo que é seu no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que essa bondade de Deus vá ao teu encontro e te abraça ali e nunca mais te solte em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça na tua vida, você tem que pedir o favor de Deus no sentido de que o Espírito Santo venha com você. A palavra de Deus diz aqui no livro de João, capítulo 16, no verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é aquele que vai te guiar a toda a verdade. Tudo que ele já ouviu de Deus, tudo que ele já ouviu de Jesus Cristo, ele vai falar ao teu coração, porque o Espírito é que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Quando você erra, quando você comete algum pecado, é o Espírito Santo que toca no seu coração ali e fala: faz isso não, você vai entristecer Deus, você vai se dar mal, você, olha, você vai quebrar a cara, não faz isso não, se arrependa, clame a Deus, clame o sangue de Jesus, confesse os teus pecados. É esse maravilhoso Espírito Santo que você tem que pedir: Espírito Santo, vem comigo, anda comigo, me ensina. No livro de Neemias, capítulo 9, no verso 20, diz assim: e lhe concedeste o teu bom espírito para os ensinar. O Espírito Santo é aquele que é o bom espírito que te ensina. Então, que no dia de hoje eu e você possamos pedir: Espírito Santo, me ensina, me guia na tua palavra, me faz andar nos teus caminhos, e você vai ver como a sua vida vai começar a andar nos eixos ali no trilho, e você vai desfrutar da bondade do Senhor. Porque o que o Senhor tem para mim e para você são bênçãos de bondade. Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar com o pastor Elder agora, em nome de Jesus. Grande e santo seja o nome do nosso Senhor, o Eterno, Poderoso. Deus, derrama a tua graça e a tua glória. Deus, que o Senhor possa fazer com que a tua verdade se manifeste poderosamente. Ensina-nos, Deus, a vivermos esta paz tão libertadora, tão salvífica, Deus, que levará os nossos corações a estarem sedentos e jubilosos na certeza que o Senhor está nos guardando e nos protegendo. Deus, quebra tudo aquilo que não vem do Senhor, derrama do teu Espírito, fortalece os corações, dando, Jesus, a paz que excede todo entendimento, que você possa descansar no Altíssimo, reconhecer que Ele é Deus, fazer com que o Senhor possa iluminar a sua vida e impactar o seu ser. A palavra de Deus diz que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Então, permaneça ligado a Jesus, viva esta dimensão e que a glória, o poder e a unção de Deus, que quebra todo jugo, se manifeste abundantemente na sua vida. Dê refrigério, coragem e força para que você viva esta dimensão tão tremenda, especial, de viver no Espírito, andar pelo Espírito e glorificar o Senhor em todo o tempo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como que eu não sei. Recebemos aqui o e-mail do Rogério Evangelista, lá de Roca Sales, Rio Grande do Sul. Um grande abraço ao teu povo, meu querido, a esse estado bendito e gracioso. O batismo pode ser, pastor, uma vez ou mais de uma vez? Efésios capítulo 4, meu querido Rogério, nos ensina isso. A Bíblia diz que haverá um só batismo. Ou seja, a pessoa quando ela é batizada, não há necessidade de ela ser batizada uma segunda vez. Apenas um só batismo, mas necessariamente esse batismo tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não necessita de mais nada. São estes os quesitos: um sacerdote que vai batizar a pessoa com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este é um sacramento, é um mandamento que significa uma libertação, uma transformação, uma cura das mazelas do pecado do ser humano. E quando nós, de fato, meu querido, nos entregamos na presença do Altíssimo, então Deus irá nos fortalecer. Deus irá fazer transformações na nossa vida. Mas entenda e creia que o Senhor é aquele que muda nossa história quando nós realmente nos entregamos a Ele, quando nós realmente deixamos que a glória de Deus se manifeste. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua participação. Aproveitamos e dizemos a você que esteja nos ouvindo: participe, mande e-mails a nós, fale das suas necessidades e pedidos, e nós estaremos orando por você e respondendo seus e-mails em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Acesse pregaçõesevangélicas.com.br. Permaneça conosco no segundo bloco no programa Caminho Santo. Deus tem nos agraciado poderosamente, amados de Deus, e nós queremos compartilhar a unção de Deus e a palavra do Senhor. Assim, ouça os nossos cultos, o Culto Brasil, que é gravado na Igreja Presbiteriana Manancial. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente na sua vida. Acesse o site www.pregaçõesevangélicas.com.br. Pregações Evangélicas, tudo junto, sem tio e sem cedilha. Ouça e seja abençoado. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Juízes, capítulo 16, no verso 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou Sansão a uma mulher do vale de Saroque, a qual se chamava Dalila. A Bíblia, ela é repleta de conselhos, de ilustrações, de direcionamento para que eu e você venhamos a andar na luz, a não cometer os erros dos personagens bíblicos. Por isso a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu tenho meditado com vocês a respeito da gaiola de Sansão, o que fez com que Sansão, que tinha uma vida para ser abençoado, ele comete vários erros, entra nessa gaiola para ficar preso. Porque no capítulo 16 diz que desceu Sansão e habitou em Etã. Etã significa lugar onde se prendem os pássaros. Sansão já tinha cometido escolhas erradas. Ele tinha visto uma filisteia, se apaixonado por ela. Ele ficou obstinado com a vontade de se vingar dos seus inimigos e colocou a vingança em prática. Ele se apartou do caminho. Ele fez o que era costume dos moços da época. Ele se sentiu forte o suficiente, por isso diz que foi a Gaza e ali ele coabitou com uma prostituta. E novamente Sansão comete um erro. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou de uma mulher do vale de Soroque, o qual se chamava Dalila. Novamente, ele se apaixona por uma filisteia chamada Dalila. Dalila significa delicada, significa fraca. Você já ouviu aquela expressão, boi sonso é que derruba cerca? Quando você vê uma pessoa assim delicada, quando você vê uma pessoa assim muito mansa, muito que se subjuga muito facilmente, cuidado. Cuidado porque é um dos atributos de pessoas estelionatárias. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, que Jacó era um homem pacato, homem manso, delicado. E a Bíblia diz lá em Provérbios 26, quando te falarem suavemente, não te fies nele, porque sete abominações há nas suas costas. E essa moça aqui, chamada Dalila, delicada, com certeza o delicado fala suavemente, diz que foi procurada por alguns príncipes dos filisteus. A Bíblia registra no livro de Juízes, capítulo 1, que eram cinco os príncipes dos filisteus. Tanto que quando a Arca da Aliança é roubada, os filisteus, os cinco príncipes, vão e fazem o quê? Fazem cinco ratos de ouro e cinco úlceras de ouro, porque foi a praga que o Senhor tinha mandado ali na terra dos filisteus. Mas diz aqui Juízes, capítulo 16, no verso 5, então os príncipes dos filisteus, os príncipes, pressuponho eu os cinco, subiram a ela e lhe disseram, persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos dominá-lo, amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. O inimigo, ele sempre vai querer situações, ou colocar pessoas na tua vida, para quê? Para te dominar, para te amarrar e para te subjugar. Qual é o preço que oferecem para essas pessoas para fazer isso com você? Ou qual é o valor que você tem se dado para, se você se deixar ser dominado, ser amarrado e ser subjugado? Você sabe qual é o preço que a Bíblia diz que você tem? Apocalipse, capítulo 5, no verso 5 em diante, fala assim, todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Por quê? Porque vi na mão direita, no capítulo 5, verso 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos, e vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, Jesus, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. E diz, e toava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de lhe abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Jesus, ele te comprou com preço de sangue. Não foi com anelzinho, colarzinho, brinquinho, um carro. Não foi com viagem cara, não foi com presentes. Jesus te comprou com sangue. E ele te comprou para quê? Para que você te constituísse reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Quando o inimigo tenta te seduzir, como foi o caso aqui dessa Dalila, delicada, cuidado com conversa mansa, cuidado com galanteios, elogios. É assim que o povo do mundo tenta seduzir os crentes. Para quê? Para dominar, amarrar e subjugar. E o preço que esse homem aqui pagou foi caro. Por quê? Porque ele tinha a ideia de que ele ainda estava com Deus, mas diz no verso 20, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, todo ele despertando, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda já que o Senhor se tinha retirado dele. E por que se tinha retirado dele? Porque ele contou para Dalila o seu segredo. Quatro vezes essa mulher atormentou a alma dele. Por quê? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Não seja você seduzido pela Dalila ou por, eu vou colocar o Dalilo. Vem comigo, vamos namorar, vamos para o motel, eu vou me casar com você, eu te amo, olha, eu te prometo, eu vou me casar. Não cai nessa conversa fiada. Você é santa de Jesus, você é santo do Senhor Jesus também, varão, então vigia na terra. Relacionamento íntimo sexual é só para depois do casamento. Não cai nessa conversa fiada de Dalila. Que Deus te abençoe, amanhã estaremos concluindo a pregação sobre Sansão. Fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. A que Deus você serve? Nós servimos um Deus de todo poder e de toda majestade. Um Deus que é eterno, que absolutamente nada pode acrescentar na vida dele, porque ele é. E nada pode ser tirado, porque ele também é. Deus, ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. A nossa mente não consegue alcançar esta dimensão, porque somos seres limitados. Nós não podemos entender a dimensão de um Deus de todo poder, de toda majestade, de toda glória, porque Deus, ele se revela e se manifesta de uma maneira abundante nas nossas vidas. Assim, meus queridos, que você possa ter a dimensão de quem nós estamos servindo. Mas ele não é um Deus apenas de todo poder, de toda majestade. Ele não é um Deus de toda soberania, que nada, absolutamente nada, foge do controle dele. Deus é o Senhor Pai. Ele nos ama profundamente, ele nos guarda de uma maneira extraordinária. Então, quando nós vivemos na plenitude de Deus, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, o Senhor se revela de uma maneira sobrenatural nas nossas vidas. Deus é o Deus soberano, é o Deus Pai, é o Deus de todo amor. É com laços de amor e benignidade que o Senhor nos atrai. É Ele que nos sustenta, é Ele que governa a nossa vida, é Ele que dirige o nosso ser. E viver nesta dimensão é viver de uma dimensão em que compreendemos quem é o Senhor e o que o Senhor faz por nós. Olha que coisa tremenda que o apóstolo Paulo traz a cada um de nós em Efésios, capítulo 3, no verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Meus queridos, que coisa gloriosa é viver na palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor. Então, que você viva nesta dimensão de um Deus que abre portas onde não existe, que fecha portas, e a porta que ele fecha o homem não abre, que traz existência o que não existe. Você imagina que Deus do nada criou absolutamente este universo, este mundo que nós vivemos. E não apenas essa realidade física, mas uma espiritual que é mais sublime e muito maior do que esse próprio mundo. Então, viver este Deus, viver com este Deus, é entender que Deus tem o poder de curar as suas doenças, Deus tem o poder de transformar o seu casamento, Deus tem a capacidade de fazer nova todas as coisas, o seu relacionamento com seus filhos, os seus filhos com você. Mas você precisa entender, acreditar, viver esta palavra. Desta forma, meu querido, nós abençoamos a sua vida. Pedimos que Deus possa te dar a direção, o norte, a destreza de fazer a vontade do Senhor. Que Deus possa iluminar o seu coração e os desígnios da sua alma. Que você possa ser suprido e saciado no poder do Espírito. Nós te abençoamos. Nós rogamos que a glória e o poder de Deus sejam abundantes na sua vida. O Deus que faz infinitamente mais do que pensamos. Então, viva na plenitude da verdade. E nós somos guiados pela fé. A fé não é circunstancial. A fé é acreditar nas promessas de Deus e viver esta palavra. Deste jeito, meu querido, nós pedimos que o Senhor possa te sustentar, que Ele possa te guardar, que Ele possa fazer coisas grandes e tremendas na sua vida. Que o Senhor se revele, se manifeste, gere na sua vida os desejos tão profundos que nascem da palavra dEle. Que o Senhor faça o seu coração descansar, repousando e entendendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é aquele que nos sustenta e nos guarda. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus nos quiser. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez pela tua audiência. Esse programa está chegando ao fim. Você pode ouvir novamente essa mensagem através do nosso site www.pregaçõesevangelicas.com.br e que Deus possa continuar te abençoando. Agora, nós sempre terminamos o programa dando o quê? Uma palavra de exortação, uma palavra de carinho, para que você ande nos caminhos do Senhor, para que você venha chegar aos céus. Louvado seja Deus! No livro de Esdras, capítulo 10, diz assim: Esdras orava, chorando, prostrado diante da casa de Deus, e ele dizia: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, façamos aliança com nosso Deus. E disse: sê forte e age, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Queridos, eu não quero pregar aqui separação de lares, eu não quero aqui pregar divórcio, muito pelo contrário, o Senhor repudia o divórcio, o Senhor abomina a separação. O que eu quero te aconselhar, você que está ali pensando em namorar uma moça que não é crente, ou namorar um rapaz que não confessa Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, saiba, o risco desse seu casamento naufragar é muito grande. Poderão andar dois juntos sem que haja acordo? Amados, procure pessoas que professem a mesma fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem para você. Existe hoje uma serva de Deus de joelho falando: Senhor, me manda um marido crente. Da mesma forma, existe um rapaz orando: Senhor, me manda uma serva tua. Vamos pedir a Deus para fazer o bom encontro. Aquele mesmo bom encontro lá que o servo de Abraão orou, quando Abraão falou assim: você vai lá na minha terra, voltar para minha terra e buscar uma esposa para meu filho Isaac. Ele orou: Senhor, me dê o bom encontro. O Senhor é aquele que faz o bom encontro. Que hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo, esse laço possa ser cortado na sua vida. Você que quer se envolver com uma pessoa que não teme a Deus, vigie, irmãos. Você no futuro vai colher dor de cabeça. Deus tem para você o melhor. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, que a glória de Deus seja abundante na sua vida, que você possa receber do alto aquilo que você necessita, que você possa descansar por toda a sua esperança, toda a sua confiança no Senhor. O salmista diz: inclinei-me para o Senhor, coloquei-me diante do Senhor, e Ele me ouviu, me abençoou e mudou a minha sorte. Que Deus possa iluminar a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus. Amados do Senhor, eu quero convidá-los a acessar o nosso site para que você interaja conosco do programa Caminho Santo. Eu, Pastor Helder e Pastor Lincoln, teremos prazer de estarmos respondendo os seus e-mails, orando pelos seus pedidos, colocando no ar os seus testemunhos. Lá você também haverá muitos textos pastorais e muitas outras pregações. Acesse www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações Evangélicas, tudo junto, sem cedilha e sem tio, .com.br. Acesse e seja abençoado em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Helder Rodrigues.